Madison, o Ferinha. Vai procurar em outra boca me achar, em outros olhos o meu olhar. Já vai cair em um, dois, três. O cara certo pra você sou eu. E essa é mais um do Nato Suzerinha, menina, pra chorar. Bora falar de amor. Hoje eu te vi linda como sempre, fingindo que tá bem, mas seu coração não mente. Você deixou pra trás muito mais do que imagina. Não vai encontrar o que procurar em um copo de bebida. Na farra com as amigas, cê minou comigo. Assim tão de repente me perdi um tempo pra entender o que sente, eu não entendo. Falou que não sabia se era eu, mas já tô sabendo que se arrependeu. Vai pro em outra boca me achar, em outros olhos o meu olhar. E quando acordar, vai lembrar de mim na hora. A ficha vai cair em um, dois, três. O cara certo pra você. Everton Valença, tamo junto. Portal Tula Rocha. Hoje eu te vi linda como sempre, fingindo que tá bem, mas seu coração não mente. Você deixou pra trás muito mais do que imagina. Não vai encontrar o que procurar em um copo de bebida. Na farra com as amigas, cê minou comigo. Assim tão de repente me perdi um tempo pra entender o que sente, eu não entendo. Falou que não sabia se era eu, mas já tô sabendo que se arrependeu. Vai procurar em outra boca me achar, em outros olhos o meu olhar.